Portal do Arrocha. Alô, Rayan, meu querido, aquele abraço. Grande produção, Rayan. E mandou um alô especial, rapaziada de Acupe. Valeu. Deixando passar, por enquanto fica aí, sem me procurar, melhor não insistir. Me ofendeu demais, foi falando sem pensar, eu fui incapaz. De que gente? De que gente? De que gente? Acho que o tempo separado vai fazer bem pra nós dois, é minha opinião. Mas saber se é esse plano e voltaremos preparados. Vamos cantar comigo assim um pouquinho? E o quê? O ponto pra razão. Vai comigo quando essa dor passar. É certeza que a saudade vem. Mas assim nada de me ligar. Vai doer, eu sei. Mas tudo bem, não quero nada além de ver teu sorriso alegre. Com as cores, assumo o risco de te perder. Esse tempo é pra ver. Existe amor, CSS, Farmácia e Paulinho do Bar. Valeu, gente! Acho que o tempo separado vai fazer bem pra nós dois, é minha opinião. Pra saber se é esse plano e voltaremos. Preparado, gente? Vamos lá dançar bem gostosinho. Do ponto pra razão. Canta assim, canta assim. Vai por mim quando essa dor passar. É certeza que a saudade vem. Faz assim, nada de me ligar. Vai doer, eu sei. Mas tudo bem, não quero nada além de ver teu sorriso alegre. Com as cores, assumo o risco de te perder. Esse tempo é pra ver, existe amor. O Anderson. Alô, bom Jesus.